ZYK 678, Rádio Brasil Sociedade Limitada, transmitindo em 1270 kHz, com 5 mil watts de potência. Rádio Brasil, integrante da Rede Jovem Pan Sat, Campinas, São Paulo.